Atenção operadores, ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Duas e três. Este é o nosso prefixo. Super Rádio Deus é Amor. Ondas médias. VYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas. 31 metros. 9.565 kHz. 25 metros. Frequência 11.765 kHz. 49 metros. 6.060 kHz. Ouça também na internet www.superradiodeuseamor.com.br. Super Rádio Deus é Amor, sempre com você. Seja bem-vindo. Essa é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito: a voz da libertação. Deus é amor. Receba diariamente as novidades da Igreja Pentecostal Deus é Amor no seu Facebook. Curta a página www.facebook.com/igrejadeuseamor. Lá tem mensagens, versículos do dia, informações sobre nossas campanhas. Curta www.facebook.com/igrejadeuseamor. Evento da Fundação Reviver, dia de buscar água da vida, a partir do meio-dia na sede mundial. Venha comemorar o dia da chuva serosa. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serosas. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro. Zacarias capítulo 10, verso 1. Será uma grande festa. Venha glorificar o nome do Senhor e receber do céu uma chuva de bênçãos. Reúna todos os seus amigos e familiares. Prepare sua caravana, porque será um dia de milagres e maravilhas. Dia 15 de novembro, feriado nacional ao meio-dia. Avenida do Estado, 4.568, Baixada do Glicério, São Paulo. Preletor, Pastor Cláudio Santos de Minas Gerais. Igreja Pentecostal Deus e Amor. A voz da libertação. Thank you. Rádio Deus e Amor. Programa Jovem. É momento de curtir o programa da Igreja Pentecostal Deus é Amor, com muita interação, a palavra que renova, bate-papo, louvor e muito mais. Começa agora, programa Jovem, Deus é Amor. Deus diz, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim. E que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, versículo 25. Perdão significa conceder perdão a alguém, desculpar, absolver, isentar do pagamento, não fazer caso, tolerar. Acordes musicais.